operador, bom dia, é o TAN 3197, eu não tenho a Oscar. Salvador, bom dia, TAN 3171. Afirmo, senhor. Bom dia. Para Guarulhos 380, tem a Oscar. 3171, bom dia. Já tenho 340 autorizado. Solicita 38? Não, negativo, senhor. Pode ser 34. Sim. Afirmo. 3171, autorizado. Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Subida da aero, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5045. 340 para Guarulhos, é para o Whisky 50, decola da 1-0, curva à direita da aero Diner. 5045, transponder 198, controle TAN 3171. Correto, porta 02, chantando para push, acionamento TAN 3171. Fala, Fernando. 804, liberou a pista na Eco. Uno 804, autorizado táxi via Alfa e Juliette, porta 07. Alfa e Juliette, 07. Salvador, bom dia, TAM 3597. TAM 3597, bom dia, autorizado Alfa Juliette, porta 04. Alfa Juliette 04. Paulo Salvador, é o TAM 3171 para pushback acionamento no 02. Os 171, coordeno com a equipe de parte, tem aeronave da companhia que vai parquear no portão 04, à sua esquerda, após o parqueamento da mesma, está autorizado pushback e acionamento de táxi. Após a aeronave no 04 da companhia, prossegue o pushback e acionamento, TAM 3171. Bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 0612. Alfa Juliette, 612, 60. Bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Portal antes da Juliette, via Alfa, tá 3153. Salvador. Bom dia, o Azul 4069. Azul 4069, Campinas 360, pronto, cópia? Pronto. Azul 4069, autorizado Campinas, o nível 360, via Upro Isque 58. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida gola e transição rosa. Frequência do controle 119.8, transponder 5047. Autorizado Campinas, nível 360, decola da pista 10, subida gole, transição Gonza, aerovia Upper Isk 58. Controle Salvador PLM 198 e o transponder 5047, o azul 4069. Correto, no portão 01, deixa eu plantar pushback e acionamento azul 4069. Portarão, tá certo. Porta 3171, POB de 54, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Muito bom dia, tá 3179, transfere cruzando 90, com a informação a ser. A bordo está autorizado táxi à direita via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118.3, tem um bom voo, tá 3171. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 183, tá 3171, muito bom sábado, semana. Então 3153, agora já está ingressando a Juliette. Vai ingressar a Juliette, vai observar a nave da companhia, vai prosseguir para o portão 03. Ok, para o 03, 3153. Solo, Salvador, bom dia, o Trip 5594. Trip 5594, bom dia, Aracaju 170, aguarde cópia. Deixa eu postar ali, coordenar 150, por gentileza. Afirmo, 150, aguarde. Trip. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Axel Juliette. Alfa, Trip 5594, pronto, cópia. Pronto, pra cópia. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decola da pista 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5056.